que constrói, a fé que constrói, a fé que constrói, a fé que constrói. Enxerga, muda trajeto de vida. Siga, prossiga, chegará sua vitória. Jesus, autor e consumador da nossa fé, mudará sua história. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Não pode agradar ao Senhor. Capacita, anda, enxerga, muda trajeto de vida. Siga, prossiga, chegará sua vitória. Jesus, autor e consumador da nossa fé, mudará sua história. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Não pode agradar ao Senhor.